número 18. A grande tribulação como nunca houve nem haverá jamais no planeta Terra. Eu parei exatamente numa advertência de São Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3. Essa é a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que foram ditas pelos santos profetas, bem como vos lembreis do novo mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Sabei que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, perguntando-vos assim: em que ficou a promessa da volta de Jesus? É? Deliberadamente esquecem que houve céu, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, nas águas do dilúvio. Ora, o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra estão guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não deveis esquecer, amados meus, que para o Senhor Deus, um dia é como mil anos. Mil anos como um dia. Jesus não retarda a sua volta. O dia do Senhor virá como o ladrão vem. E os elementos se disparão abrasados. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Que todas essas coisas serão assim desfeitas. E vem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda desse dia do Senhor, por causa do qual o céu incendiado se disfará, os elementos abrasados se derreterão. Porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habitará a justiça de Deus. Cumpre-se, portanto, o que predisse o profeta Isaías no seu livro, no Velho Testamento da Bíblia, capítulo 24. Versículos 1 a 6. Eis que o Senhor devasta e desola a terra, transtorna a sua superfície e lhe dispersa os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, a serva como a sua dona, a comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao vendedor. A será de todo devastada, de todo saqueada, porque o Senhor Deus é quem profere esta palavra. A terra pranteia e definha, o mundo enfraquece e agoniza. Tremem de medo os poderosos da sociedade. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos, quebram os mandamentos do Senhor. Por isso a maldição consome a terra e seus habitantes se tornam culpados. Por isso morrerão queimados os habitantes da terra e poucos homens restarão. Meus amigos, meus irmãos, isto é profecia de Deus através de São Pedro. Isto é profecia de Deus através do profeta Isaías. Do contrário, não seria a palavra de Deus. E nenhum profeta pode fazer profecia e dizer, isto é de Deus, a não ser que seja realmente de Deus através deles, profetas. E geralmente eles não entendem as profecias no seu tempo. Estamos vendo aqui, numa antecipação tremenda, Isaías dizer que a terra está toda contaminada por causa dos seus moradores. O bicho homem contamina tudo, é um porco. Não é porco, bicho homem. Está se envenenando e não sabe. O ar que ele respira é um veneno puro. Só há um remédio aqui para essa poluição que entra nos pulmões da gente. É água fluidificada. Estão vendo o que é que diz Deus através dos seus profetas, seus servos? É uma coisa incrível. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos divinos, quebram os mandamentos do Senhor. Por isso a maldição consome o mundo, onde seus habitantes se tornam culpados. Por isso mesmo morrerão queimados os habitantes da terra, e poucos homens restarão. Nós sabemos que 2/3 da humanidade morrerão pelo fogo. E a terceira parte não vai ficar salva, não, também vai passar pelo fogo. O mundo atual de São Pedro está reservado para o fogo. Diz Isaías, poucos restarão. O número simbólico dos salvos é de 144 mil. Por aí vocês imaginem o resto. O resto vai tudo para o caminhão do lixo, que é aquele planeta do Apocalipse, o absinto. E quanto mais perto ele chega da nossa Terra, do nosso planeta, como o semelhante atrai o semelhante, o magnetismo perverso do absinto vai despertando o magnetismo perverso dos maus. Por isso há tanto assalto, tanta brutalidade, tanta perversidade. Ninguém se fie mais em ninguém. Cuidado, hein? Você só pode confiar em Deus. Bom, é do estatuto da LBV. É dever do verdadeiro legionário inscrever pelo menos um dos seus melhores amigos na LBV. Na hora do perigo, você não pensa nos seus amigos, na segurança dos seus parentes. Seu melhor amigo pode ser seu pai. Por que você não escreve na LBV? Ou sua mãe? Seu neto, seu cunhado. Nós não estamos mais para perder tempo, não. O que vem por aí é muito sério. É sério demais.